Tem que ser guerreiro, warrior. Assim, yeah, desse jeito. Lutar e conquistar. Conquistar em todo lugar. E aí, guerreiro, warrior. Deus em ação, guerreiro treinado para não deixar falir, exterminar o cão. Sempre firme, forte, duro, resistente, como um diamante. Sempre preparado e alimentado, pois a batalha é constante. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então clame o nome de quem? Jesus, Jesus, Jesus. Honre esse nome, com certeza não haverá batalha que não pode vencer. Guerreiro, o warrior, guerreiro. Se Deus é por mim, ele também é por você. Então não há o que temer, busque esse poder. Eu vou dizer, pode crer, como um escolhi crer. Pois ele deu sua vida por mim, por você, até mesmo sem nos conhecer. Foi fiel até a morte, creio proceder. Vou clamar o seu nome, pois ele tem poder. O verdadeiro guerreiro, JC. E aí, just come and join us in the fight for unity, peace and love. You got no need to fear, cause Jesus is with us and go with us. Who could be against us? Nobody. Just get ready to stop the falling in the name of the Lord. Let's get it started with love. I'm sent by General Park. You gotta stop killing each another. I'm for the garment of love. To see how close you can be to one another. Go and find your brother. Don't forget to tell your mother and father. You're not a soldier in Christ. You are sent to give life to the lifeless, home to the homeless, fit to the fitless, peace and love, God bless you all. Saber que estás aqui, o teu amor me deu forças pra seguir. A tua paz tomou meu coração. Eu agradeço a ti por me fazer feliz. Por me fazer feliz. De guerreiros, a Deus buscar, a Deus honrar, a Deus chamar, depositar toda a minha confiança somente em ti, Jesus. Somente em ti eu deposito a minha fé, sempre pronto pra batalha, guerreiro de pé. Dunamis comigo sempre vou louvando, Dunamis contigo Satanás vou derrotando. Assim que é somar e derrotar, mandando Satanás pra onde deve ficar. Guerreiros e guerreiras, vamos lá, em nome de Jesus, vamos conquistar. E aí, guerreiro, guerreiros e guerreiras, e aí, guerreiro. Gotta do what you gotta do as warriors of the sea and fight the battle anywhere in the skies and the seas. We'll fight and find what's for us. If you don't mind, I'm still in the haze. Better put your weapon in the waist. What's for grace? And I'll blast my mic and inform all you to practice justice. It's the only way to defeat the beast or ask they can pass us in their beast. I make the feast, huh? We're here, the fighters, yeah, all the fighters for peace. Yeah, please help us to scratch and smash the fiends and spoiling the fiends and the minds. Yeah, those ones. Praise be the Lord. Those ones. Yeah. Those 411. Peace. Peace. Aldo, yeah. If you like, yeah, let's talk to all the warriors. Call upon the warriors, let's go, here we go. Yeah, give it up, give it up.